YK536. AM 910 kHz. Jovem Pan News Piracicaba. A rede da informação. Natal com criança feliz é na Leste Brinquedos. Venha pra Leste conhecer os lançamentos que farão a alegria da criançada neste Natal. Leste Brinquedos em 3 endereços: Paulista, Vila Resende, Piracicamirim. Pensou em brinquedo, pensou Leste Brinquedos. Imagina uma cerveja abrindo. Agora imagine uma cerveja abrindo, derramando no copo e a espuma subindo. Uma espuma cremosa de um jeito que você nunca provou. Imaginou essa cerveja? Bom, ela tem nome, Brahma Duplo Malte. E ela tem toda essa cremosidade porque é feita com 2 maltes. O malte Munique e o malte Pilsner. Uma combinação saborosa e cremosa, muito cremosa. Agora que você já sabe como é a Brahma Duplo Malte, só falta provar. Cervejaria Brahma, um brinde ao que realmente importa. Beba com moderação. Em 2021, faça EEP. Inscrições abertas para o processo seletivo por análise do histórico escolar de ensino médio para os cursos Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Civil, de Computação, de Produção, Mecânica ou Mecatrônica. Estudar na EEP é ter acesso a uma estrutura de qualidade e a um ensino focado no que o mercado procura. Acesse EEP.br e saiba mais. Esta é a Jovem Pan News Piracicaba, AM 910 kHz. Enquanto o Papai Noel, nem sei se o Papai Noel vem, não vem? Vem. Será que vem? Óbvio que vem, né, Simpolo? É? Vem, com mais cautela, mascarado, né, com máscara, pra não ter problema, né? É assim que você vai sair lá com a sua sobrinhada. É. O Gael, colocar a máscara e descalço. É o tio falso, Papai Noel aí, viu? Meio de 2, aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10. Jovem Pan News, AM 910 kHz, Jovem Pan News Piracicaba. Brahma Duplo Malte, o sabor do malte Munique, a refrescância do malte Pilsner. Nesta quarta-feira, a bola volta a rolar para o 15 de Piracicaba. Às 15 horas, no Barão da Serra Negra, o Alvinegro encara o Marília. Vale vaga na final da Copa Paulista. Oferecimento: União de Pneus, 50 anos. Recalcitagem de pneus rodoviários, ônibus e canavieiro. Unimac, pneus agrícolas e OTR. Abil Grupo Unidas. Sua tranquilidade é o nosso compromisso. Fone 3433-5702. Sicredi, gente que coopera cresce. Brahma Duplo Malte, o sabor do malte Munique, a refrescância do malte Pilsner. Unimed Piracicaba, cuidar de você, esse é o plano. Central de vendas 3417-1800. Vecol, quer sair com carro zero? Vai para a Vecol, essa é boa de negócio. 15 de Piracicaba e Marília, é nessa quarta-feira, às 15 horas, em Piracicaba.